olho pra ver se está tudo ok. O bruto está pesado, não posso brincar. Vou pegar a estrada, vou viajar. Vou cortar chão por aí, mas vou voltar. Sou caminhoneiro com muito orgulho e tenho razão. Eu não nasci no hospital, eu nasci na cabine de um caminhão. Sou caminhoneiro com muito orgulho e tenho razão. Eu não nasci no hospital, eu nasci na cabine de um caminhão. Tenho que viajar. O asfalto é meu tapete, a cabine é meu lar. Eu não viajo com filhos, mulher ou irmão. Nem tenho parentes que é caminhoneiro. É Deus quem viaja comigo no banco do passageiro.